Sua boca é um mel, deixa eu me lambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Ah, esse corpo moreno aí deixa na boca igual. Esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que você é pra frente e tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada a gente apaixona e sofre. As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada a gente apaixona e sofre. Bela cueca, bebê. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Ah, esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. Esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho. Pena que você é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada a gente apaixona e sofre. As que presta a gente nem se envolve, que não vale nada a gente apaixona e sofre. As que presta a gente nem se envolve, que não vale nada a gente apaixona e sofre. As que presta a gente nem se envolve, que não vale nada a gente apaixona e sofre.